atrás. Por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor. Olá pessoal do Grupo Acorda Brasil e também todos os fãs do radialista Oberdan Pires, apresentador do Pampa na Madrugada da Rádio Pampa. Vou deixar aqui para vocês os primeiros 30 minutos de um programa muito especial que foi ao ar no dia 9 de novembro de 2015. Foi o primeiro Pampa na Madrugada apresentado pelo Oberdan Pires e o Magrão Selva da Silva. Acompanhe aí na sequência. Um agradecimento muito especial ao querido Heraldo Jaques, que fez a gravação de todo o programa. E eu vou deixar aí o link para você acompanhar o trabalho do Heraldo lá no seu blog. Um abraço e acompanhe. Segue daí, Oberdan. Vai, Magrão. Valeu, um abraço. Magrão, aperta o play aí. Vai! Na Rádio Pampa. Pampa na Madrugada. Muito bom dia, estamos começando Pampa na Madrugada, aqui na Rádio Pampa, a Tribuna Livre do Rio Grande. Eu sou o Oberdan Pires, vamos juntos até às 6 da manhã. Começamos uma nova jornada hoje. E como todo começo, a gente tem que ir se adaptando, né? Então eu peço até uma compreensão de vocês, sejam compreensivos comigo, porque afinal... É, por mais experiência que se tenha, até porque eu já estou com 103 anos, sabe como é que era? 103 anos, já tenho experiência desse planeta Terra aqui e também experiência em rádio. Por mais que se tenha tudo isso, sempre uma estreia é uma estreia. E aliás, tem momentos que a gente não tem friozinho da barriga nem nada, mas eu confesso que hoje estou batendo um friozinho na barriga. Então, sei lá, vi, né? Vamos começar mais um Pampa na Madrugada. O Pampa na Madrugada, a gente, a partir de agora, vai abrir um caminho, um canal especial aqui para o povo se manifestar. Essa é a ideia. E o programa que nós vamos tentar, claro, ter hoje é o primeiro dia, a gente vai organizar outros quadros e outras atrações e cada vez mais aqui procurar melhorar, mas é uma base... do programa tem que ser a interatividade e realmente esse slogan da Rádio Pampa, a Tribuna Livre do Rio Grande. É tanta coisa que eu poderia dizer nesse momento e algumas coisas que eu quero dizer, eu vou começar. Primeiramente, agradecendo a Rede Pampa de Comunicação, que eu já tenho uma relação, aliás, a relação minha com a Rede Pampa de Comunicação, sou o Oberdan Pires, para quem não me conhece, me apresentando. Muito obrigado pela audiência que está aqui na Rádio Pampa. A minha relação, ela começou em 1990, estava pensando aqui. Então são 25 para 26 anos essa relação. Por isso que eu falei, estou velho, hein, pessoal. 25 para 26 anos esta relação. E tivemos a experiência em vários veículos aqui da TV Pampa. Emissoras aí, rádio, AM, FM, da Rede Pampa de Comunicação. E eu tive nos últimos anos, assim com a Rede Pampa, eu poderia dizer praticamente uma carta branca, porque eu sou um cara meio, não muito ortodoxo, como se diz, eu não sou aquele, o mocinho comportado, aquele que, sabe, o genro ideal, não é bem o meu perfil, né? Perfil já um pouquinho diferente, mas e a Rede Pampa de Comunicação sempre me abriu esse espaço. Tive por muitos anos um programa onde a gente discutia lá futebol, política, religião, amor, comportamento, espiritualidade, disco voador, qualquer coisa. A gente colocava em pauta e A gente sempre tem a liberdade de falar. Eu sempre procurei também colocar todos os lados. Mas colocar o meu pensamento também. Né? Eu não gosto muito daquele negócio de ficar em cima do muro, ficar saboneteando pra cá, pra lá. Não, acho que a gente tem que ser, especialmente quando se trata de assuntos sérios. Quando se trata de futebol, a gente fica naquele folclore, né? Como eu digo, eu sou do Glória de Vacaria. Desculpa, queria apresentar o meu amigo Magrão, que é o nosso operador, que vai trabalhar conosco aí. Muito obrigado, Magrão, pelo companheirismo. Valeu, um abraço. Eu já quero lembrar os amigos que estão ouvindo a Rádio Pampa que tem o nosso torpedo e WhatsApp 98415071. É isso aí, né? 98415071 para participação. E momentaneamente eu vou deixar agora o meu Facebook pessoal à disposição. É pessoal e um pouco público, né? Porque afinal a gente publica lá as questões que a gente tem aí no rádio, os trabalhos políticos, sociais, culturais, históricos que a gente faz, etc. E é isso, musicais. Então, eu vou disponibilizar para o pessoal, inclusive eu vou já acessar aqui, abrir quem quiser, porque é uma forma. Depois a gente vai ter, com o andar da carruagem, né, as melancias vão se ajeitando, a gente vai ter também um telefone para o pessoal participar. Quem não tem condições, quem não tem internet, por exemplo, né, aí não tem WhatsApp, ou não tem condições até de mandar um torpedo, de repente até faltou um bônus ali, alguma coisa assim, mas tem bônus para a ligação. Então a gente vai, com o andar da carruagem, no decorrer dos programas, também fornecer uma outra forma de participação, que é pelo telefone ou até ao vivo, aqui, ou recados gravados, tudo dentro da responsabilidade que, claro, o artigo 5º da Constituição, ele ampara o direito à livre expressão, mas é evidentemente que com uma responsabilidade. E aí a gente pede, na colaboração do pessoal, é justamente o que nós pedimos. Quero deixar um abraço aqui já para... Eu vou começar pelo Heraldo Jaques, que é ouvinte aqui da Rede Pampa. Ele já deixou aqui, ó, no ar, até publicou, no ar, Pampa na Madrugada com o Berdan Pires. Tá lá, ó. Estamos aqui já curtindo. E aliás, ele fez isso aí, fez um banner muito bonito ali, né? Já tá, olha, bonito com a foto, Rádio Pampa AM 970, Pampa na Madrugada e tudo mais. Também publicamos agora há pouco um abraço ao nosso amigo Gaúcho do Táxi, né, que está sempre ligado também conosco, mais um defensor aí da nossa cultura, nossa história. E nós colocamos como é que eu vou dizer aqui para vocês? Disponibilizamos também, né, o número aqui do WhatsApp para o pessoal, no Facebook, por isso que a gente está disponibilizando agora, e o torpedo, que é o 99878101. Perdão, 98415071. 98415071. Já quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está ligado conosco, a Maria Sônia, a Mara Regina, a Maria Matilde, o Rogério Vieira. Olha aí, pergunta: que horas vai começar? Uma hora. Olha aí, até falta informar o pessoal aí. A Denair, já falei aqui, também a Ângela Saider. Quem mais aqui? Fátima Soares, Natália Barbosa, Miriam Angélica, enfim. O Paulo César Guindani, a Vera Rita de Oliveira. O pessoal que está participando conosco, que está sintonizado, o Roger e Daniel. Aliás, são meus primos, o Roger aqui e a Vera. Um abraço para vocês, a Berenice Ribeiro, Chiquinho dos Santos, grande gaiteiro, Davi Alves, todo esse pessoal aí que está conosco e a turma que está, que eu não conheço, né, ou que eu nunca ouvi falar, mas que está ouvindo, já sintonizado aí na Rádio Pampa, Pampa na Madrugada, AM 970. Estou abrindo aqui o torpedo, também o WhatsApp, e é que assim, eu tenho... pessoal, eu sou de 1912, o ano que afundou o Titanic, então peço a vocês uma gentileza e compreensão, porque não sou muito hábil para lidar com essas tecnologias, mas a gente vai chegar lá. Deixa eu ver, aqui, ó, deixa eu começar pelo WhatsApp. Agora sim, torpedo também abrindo. Bom, abrindo aqui. Ah, agora sim, entendi. Bom, o que está dizendo? Como eu estou dizendo, sabe como é que é? Velho é brabo, pessoal. O que está dizendo? Mova um ícone em qualquer direção, por exemplo. Ah, agora sim. Olha aqui, ó. Boa sorte, primo. É o Rogers. que tá um abraço, que é filho da minha tia Tereza. Bom dia, Oberdan, desejo sucesso, bem-vindo à Rádio Pampa, Denair Souza, aqui deixou o recado também, ó, estou na audiência, eu ia dormir, mas como é o primeiro programa, eu, como é que é, Oberdan Futebol Clube, Luiz Roberto, Oberdan Futebol Clube, poxa vida, obrigado. Quem mais aqui? Só mandou um oi, valeu, obrigado, e por enquanto aqui, no WhatsApp. Muito bom dia, grande gaúcho Oberdan Pires, estou aqui na portaria ligado no teu programa, forte e fraterno abraço, assinado Regis Marques, da Bom Jesus. Olha, pessoal, se depender de mim, vocês não vão dormir. Magrão se diverte, hein? Pampa na Madrugada, que legal, bem-vindo, Lourdes Rosa, nosso ouvinte também, obrigado aí pela audiência. André Benz, do Rubem Berta, opa, um abraço, André Benz. Aliás, eu quero mandar um abraço também para minha vizinha, Ivoni, que eu não sei se está me ouvindo, mas na época que eu fiz... Aliás, eu queria dizer isso aí também. Eu fiz um tempo a Rádio Pampa, com muito prazer, né? Então eu tive um namoro com a Rádio Pampa. Agora esse namoro virou casamento. Estaremos juntos agora, em definitivo, aqui na Madrugada da Rádio Pampa. Olá, Oberdan, já estamos a postos para te desejar boas-vindas, sucesso nessa nova etapa da tua vida. Um grande abraço, Mara da Barão, olha aí que a gente registrou agora, participando. E a gente vai trazer muita interatividade e também muita informação. É isso que a gente quer levar. E temos muitos assuntos, né? Muitos assuntos aqui para a gente colocar em pauta. Bom, nosso WhatsApp... Também vamos sempre atualizando aqui o Facebook, tem muita gente participando. Vamos colocar aqui, daqui a pouquinho a gente vai sempre mantendo a interatividade, né, com os nossos ouvintes. E eu acho que o Rogério Vieira aqui já se antenou, porque ele perguntou que horas vai começar. Começa uma hora, né? A gente publicou isso aí um pouquinho antes da uma da manhã. Deixa eu ver uma coisa aqui, o Magrão da Silva me ajuda. Esse, o meu operador aí, para quem não conhece, o Magrão da Silva... E como é que abre isso aqui, Magrão? Aperta o botão ali, ele tá dizendo desliza o dedo, cara. Ah, tá, tá bom, tá certo. Magrão, tem que ficar mais calmo, rapaz, porque sabe como é que é, a vida passa rápido, um cara muito nervoso, assim, é complicado. Mas então, deixa eu conferir a temperatura, quero informar a temperatura nesse momento. Nesta madrugada, nós temos aqui em Porto Alegre 20 graus, hein? 20 graus a temperatura, 20 graus, daqui a pouco a gente vai trazer, claro, a previsão do tempo, sempre atualizando as informações, 21 graus, 88% o teor de umidade relativa do ar, 88%, um vento de 12 km por hora, um vento leste, pressão atmosférica 1012 hectopascais, significa com essa pressão atmosférica que não está muito alta nem muito baixa, com essa umidade de 88%, poderíamos ter, sim, uma instabilidade. Aliás, pessoal, é nova semana, é um novo dia, é segunda-feira. Agora, 1h18 da madrugada de domingo para segunda. Segunda-feira, novo dia. 1h18. E a gente vai trazer as informações em seguida aqui. Primeiro eu quero registrar, porque afinal a gente está chegando agora... Boa noite, Oberdan, querido. Amei você na Pampa e ainda mais nesse horário em que minha insônia pega. Olha aí, seja bem-vindo. Abraço, Tina de Eldorado do Sul. Que bom, Tina. Obrigado. Seja bem-vindo, Ober. Parabéns. Agora sim, não durmo mais. A madrugada qualificadíssima. Olha aí. Um programa teu com o Rafael Marconi. Um encontro de titãs vai ser muito show. Ana da Engenharia. Aliás, a gente passou algumas madrugadas. Eu e o Rafael Marconi. Passamos algumas madrugadas. E um fato curioso, fato curioso. Eu trabalhei com o Nelson Marconi, pai do Rafael. Vai ver que eu tô velho, hein, tia? Trabalhei aqui na Rádio Pampa. Um dos primeiros programas de esporte aqui na Rádio Pampa. De manhã cedo, café com futebol, alguma coisa assim. Eu e o Nelson Marconi, pai do Rafael Marconi. E agora, depois de muitos anos, o Rafael cresceu e a gente acabou trabalhando junto. E fizemos umas madrugadas aí muito interessantes, noites, madrugadas. Inclusive, eu e o Rafael, a gente teve uma madrugada que a gente entrou numa física quântica, que é um assunto de, sei lá, viagem fora do corpo. Fomos longe naquele assunto, foi longe. Olha, inclusive que as pessoas ficaram falando conosco até pela internet, depois perguntando como é que a gente sabe mais a respeito desse assunto e assim por diante. É, olha aí, ó. O Berdan, não acredito, o Magro tá aí, agora a madrugada vai bombar. Regis, o Regis participando. Tem como você. Como é que é? Como é que é? Tem você como patrão, tem que aumentar o salário dele. KKK. Gostei desse cara aí. Pô, fez se manifestar. Bom, isso aí nós vamos ver de acordo com a situação aí, com o andar da carruagem. Mas segunda-feira nós teremos uma máxima de 30 graus, pessoal. 30 graus a máxima prevista. 30 graus para essa segunda-feira, dia 9. Mas o tempo é assim, ó, nebulosidade variável, com pequena chance, no máximo 30%, de chuva pela tarde. Nessa segunda. No máximo 30% a chance de chover. Olha aqui, o Berdan e Magrão. Já estou sintonizando agora na Pampa, acompanhando os amigos. Desejo boa sorte e continuado sucesso com um novo programa. Abraço, Gomes da Santana. Olha aí, que legal. Aliás, a passagem que eu tive aqui pela Rádio Pampa, nessa segunda passagem, ou a mais recente passagem, porque a primeira foi lá em 1992, mais ou menos. Quanto vai ser? 20 e tantos anos. Pois é, Magrão. Então, mas a mais recente, a gente ficou com saudades aí, né? Deixou saudades. Quer dizer, eu fiquei assim tentado a ficar, tentado. Deixa eu ver uma coisa aqui, atualizando o Torpedo, e a gente vai trazer as primeiras informações também da madrugada, pessoal. Porque além dos temas, procuraremos trazer temas aqui. Temas de dentro de todos os campos, a política, da espiritualidade, do comportamento, como eu falei, da física quântica, o que tiver, economia, em todas as áreas a gente vai abordar. Até a gastronomia, se for interessante. Que bom o Magrão está aí. Piadas novas garantidas. Ah, o Magrão aqui vai ter que ser mais sério, porque aliás o Magrão já tomou um puxão de orelha. Mas é o nosso companheiro aí da madrugada. Então, atualizando algumas informações, pessoal, o que é que nós temos aqui? Bom, o Grêmio perdeu para o Sport de Recife 1-0. Ramiro voltou, mas não conseguiu ajudar o Grêmio a superar o Sport do Falcão. Ganhou de 1-0, e hoje isso, né? E ontem o Inter ganhou 1-0, também apertado, no Beira-Rio da Ponte Preta. O que é que nós temos aqui? Informação de uma hora atrás. Idoso, mulher e crianças são baleados na zona norte da capital. Poxa vida. Como está acontecendo crime, hein, pessoal? Filho e neto do cantor Teixeirinha ficam feridos em acidente em Santa Catarina, hein, pessoal? Filho e neto do cantor Teixeirinha. Poxa vida. Até isso, deixa eu ficar atento, porque são meus amigos, não estava sabendo dessa notícia aqui, a gente tem agora, saiu aqui há uma hora mais ou menos, são meus amigos e não sei se ainda está tocando com ele, um outro amigo meu que já tocou comigo também, que é o Costa Lima, deixa eu dar uma verificada aqui. Aqui na Rádio Pampa, uma hora, 23 minutos, 1:23, 21 graus na madrugada Pampa, pois, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo Classic capotou na BR-101 próximo a 13 de maio. Pois o filho do cantor Teixeirinha, Vitor Matheus Teixeira, 62 anos, Teixeirinha filho, e o neto Vitor Matheus Teixeira Neto, 26 anos, ficaram feridos em um acidente de trânsito no quilômetro 346 da BR-101 próximo a 13 de maio em Santa Catarina. A notícia saiu uma hora e pouco atrás, a informação chegou. O jovem dirigiu um Classic, provavelmente seja então o neto, né? Quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista, provocando o capotamento do carro. Outras duas pessoas tiveram ferimentos. Não temos aqui o nome dessas pessoas. O grupo foi levado para o Hospital de Tubarão. A instituição afirmou, a Polícia Rodoviária Federal, que o filho e o neto estão conscientes, mas não forneceu detalhes sobre o estado de saúde dos quatro feridos. Então, vamos ficar acompanhando essa situação, né? Teixeirinha filho e Teixeirinha neto, que sofreram esse acidente lá na BR-101, em Santa Catarina ainda, antes de entrarem no Rio Grande do Sul. Eles que viajam muito fazendo shows, vão para o Mato Grosso, vão para Roraima, Rondônia, enfim, Paraná. Que mais nós temos aqui na Rádio Pampa, 1:25, o tiroteio no bairro Sarandi deixou idoso, mulher e criança baleados. De acordo com a Polícia Civil, um carro passou atirando, hein? Que barbaridade, gente. Olha aqui, 1:25, o que nós temos aqui a destacar também? acompanhando o nosso plantão de notícias. Bom, nós temos muitas coisas a tratar, né? Nesta madrugada, leia em osul.com.br, baixe o aplicativo, é grátis. Recorde, Romaria da Medianeira reúne 350 mil pessoas em Santa Maria. A Romaria da Medianeira, em Santa Maria, em 350 mil pessoas. Daqui a pouco eu quero trazer também eu queria fazer um editorial, assim, né? Para começar. Então eu fiquei pensando, poxa vida, eu não preparei nada, não escrevi nada. Aí depois pensei, poxa, eu acho que eu posso pegar um trecho do meu livro. Aliás, quem não conhece o meu trabalho, que eu realizo, tem um livro que é gratuito, está à disposição de todos, chamado Meu País. Esse livro, basta entrar no meu site, www.oberdanpires.com, sem BR. E o Oberdan não tem M nem N, é oberdanpires.com. Da mesma forma, quem quiser agora me adicionar no Facebook, tem esta forma de se comunicar. Então, por favor, temos agora aqui essa notícia, deixa eu conferir aqui, de Santa Maria. 350 mil pessoas, hein? Cerca de 350 mil pessoas participaram neste domingo em Santa Maria, dessa Romaria. Já são 72 anos, Romaria Estadual da Medianeira, o maior evento religioso do interior do Rio Grande do Sul. Nos últimos 13 anos, triplicou a quantidade de romeiros nessa procissão. Passou de 110 mil para mais de 350 mil, hein? A edição de 2015, então, foi um recorde de público. A peregrinação começou em frente à Catedral Metropolitana, lá de Santa Maria, seguiu em direção à Rua do Acampamento até alcançar a Avenida Medianeira. Uma missa foi celebrada por Dom Darcy José Nicioli, bispo auxiliar de Aparecida do Norte, em São Paulo. Continuando aqui, conferindo em seguida a previsão do tempo, hein, pessoal? Em seguida a previsão do tempo aqui na nossa madrugada da Rádio Pampa. Rádio Pampa, a tribuna livre do Rio Grande. Pampa na madrugada, agora 1 hora 28 minutinhos, a temperatura neste momento, 21 graus. Destacando, segunda vítima de tragédia em Minas Gerais identificada. Cai para 25 o número de desaparecidos após rompimento de barragem. Atlético Mineiro marca aos 45 do segundo tempo e adia título do Corinthians. Toneladas de lixo chegam a Rio Doce. Conferir isso aí no centro do país. Aqui na Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande, nossa madrugada. Em seguida, vou conferir mais participações. Caminhoneiros fecham laterais da BR-116. Aliás, tem uma manifestação preparada, hein? Preparada, se não me engano, para dia 11, aí, em todo o Brasil, para dia 11 de novembro, dos caminhoneiros. Mas paralisação realizada por 25 caminhoneiros na 116, na altura do quilômetro 40, aconteceu e ficou 1 hora e meia parado o trânsito. Cerca de 25 caminhoneiros bloquearam esta parte da 116 na região de Vacaria, lá na minha terra. Terra adotiva, né? Mas os campos de cima da serra, Vacaria, para quem não conhece, depois de Caxias, São Marcos, Campestre da Serra. A paralisação teve início por volta das 5 horas da tarde de hoje, na altura do quilômetro 40, e não afetou o trânsito na rodovia federal. De acordo com a PRF, era um movimento pacífico e os motoristas abordavam caminhões convidando colegas a aderirem à movimentação de segunda-feira. Por volta das 18h30, o trânsito já tinha sido liberado, mas durante a paralisação foi registrado engarrafamento nas laterais. Um novo protesto está programado para as 8 horas, acredito que do dia 11, que eu tenho aqui agora para registrar. mas também outras, a RS-446, também teve paralisação. E depois eu vou conferir, né, detalhes dessa paralisação do dia 11 de novembro. Aí se planeja a nível nacional, no Brasil inteiro, os caminhoneiros pararem. E vamos trazer outras notícias. Só a manchete aqui, ó. Presos motociclistas que faziam racha a 200 km por hora. Barbaridade. Ex-prefeito João Verli é velado em Porto Alegre. Hipótese de execução. Polícia investiga morte de açougueiro. Segurança de casa noturna é morto a tiros em Canela. Menino de 11 anos é morto pelo pai em cidade do norte do estado, Sertão. Polícia resgata jovem e prende suspeito em Caxias do Sul. Uma hora 32 minutinhos aqui na madrugada da Rádio Pampa. Já vou conferir mais participações, pessoal que está... Aliás, tem outros... A gente vai colocar uns temas no ar. Eu vou lançar umas perguntas e aí eu quero saber da opinião de vocês. Apenas concluindo aqui as notícias... Governo tenta tirar do papel plano para cortar cargos e secretarias. Dilma anunciou reforma há um mês. Pesquisa eleitoral. PT, PSDB e PMDB são os partidos que o eleitor menos gosta, diz Ibope. 45% não tem simpatia com nenhum partido, fazem bem. O problema daí chegam lá e ainda escolhem mal, né? Ah, esse assunto para a gente debater. Laudo diz que fisiculturista foi asfixiada no Paraná. Ela caiu do prédio e namorado é suspeito. Rio Grande do Norte não merecia, diz jovem de mãe degolada. Barbaridade. Bom, são algumas notícias que a gente tem aqui para trazer para os ouvintes na madrugada aqui da Rádio Pampa. Bom, o nosso editorial, que era para ser no começo, vai sair agora, em instantes. Quero trazer para vocês, então separei um trecho assim da abertura, introdução ali do meu livro, que eu acho que vai resumir um pouco que eu queria acrescentar para me apresentar, para quem não me conhece, não conhece o trabalho que eu realizo. Justamente o que eu quero é isso, é instigar a tua participação, porque aqui é a Rádio Pampa, a Tribuna Livre do Rio Grande. Pampa na Madrugada, com Oberdan Pires. Conferindo a hora na Rádio Pampa, 29 minutos faltando para as duas. Atenção, aposentadoria especial tem sido negada sistematicamente pelo INSS, mas a justiça tem revertido as decisões. Você médico, enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem, técnico em radiologia e demais profissionais da área de saúde, procure seu direito e garanta sua aposentadoria especial sem fator previdenciário. Aposentadoria especial é direito seu. Escritório especializado atuando há mais de 10 anos no mercado. Ligue 3013-6645 ou celular 98385838, repetindo... 3013-6645 ou celular 98385838. Rádio Pampa, a Tribuna Livre do Rio Grande. Pampa na Madrugada, com Oberdan Pires. Faltando 25 minutos para as 2 da manhã, 25 para as 2, temperatura 21 graus. Aliás, o tempo é bom, né? Com algumas nuvens, mas ainda uma noite bonita, né? Agradável, porque com essa temperatura, esta hora, 25 para as 2 da manhã, significa que a primavera finalmente está chegando, hein, Magro? O que, que tu achas, hein? I have nothing to declare, my brother. Tá bom. Bom, esse é o nosso... operador de áudio aqui do controle técnico operacional, o Magrão da Silva. Aliás, eu apresentei o Magro, citei aqui, eu esqueci de comentar, né? Esqueci de comentar que nós temos, além, foi tanta coisa para falar, esse agradecimento, então, que eu queria fazer para a diretoria da Rede Pampa de Comunicação, na pessoa do senhor Otávio Gadré, do Alexandre Gadré, do vice-presidente Paulo Sérgio Pinto, e também do nosso coordenador de programação aqui da Rádio Pampa, que é o Martin TJ, que eu conheço já há muito tempo, carreguei no colo, inclusive, que estou com 103 anos de idade, conheço ele uns 30, Então, quero mandar um abraço especial a todos eles que propiciaram para que eu estivesse aqui na madrugada da Rádio Pampa. Estou muito contente e muito entusiasmado e, como falei, até preocupado para conseguir desenvolver um bom trabalho. Quer dizer, eu não estou aqui assim, aquele espírito de, vamos só cumprir tabela e pronto, cumprir horário. Não, eu estou com o espírito aqui de fazer um negócio muito legal, trabalho muito bom, que a gente consiga, de fato, agradar os nossos ouvintes, trazer mais e mais ouvintes. Esse é o objetivo. Uma das formas eu vejo assim, né? Porque eu, abrindo um canal para a participação popular por todos os meios possíveis, por isso que é importante, instigando o debate, porque o debate de ideias engrandece o homem. É isso que nós queremos. Como, por exemplo, aqui participando pelo nosso WhatsApp, 9841-5071. Temos aqui, olá, Ober, estamos ligados aqui na Rádio Pampa. Eu, o Marcelo, a Amanda e o Moisés, assinado Heloísa Barbosa, bairro Maitá. Olha que legal. Quantos ouvintes que estão ligados aí ficaram de uma forma ou outra sabendo por outros meios, que a gente não propagandeou muito essa estreia, e vieram aí para nos acompanhar. E vá convidando. Cada um, convide dois. Combinado? Cada um de vocês, convide dois para escutar a madrugada aqui da Rádio Pampa. Eu repito, farei o possível para estragar o sono de vocês. Mas agora eu queria trazer esse editorial, que vai dar um resumo da minha apresentação para os nossos ouvintes aqui da Rádio Pampa. Do que eu penso, do que eu acho que é importante. Como eu disse, todas as ideologias serão bem-vindas aqui, sabe? Quem é colorado, quem é gremista, quem entende quem é gaúcho, quem é carioca, quem é a favor do PT, quem é contra o PT, não tem, aqui não vai ter.